Diálogo número 4. A Carla vai ao teatro ver uma peça do Refugiado. Boa noite. Tenho um bilhete reservado para a peça de teatro do Refugiado. Boa noite. Muito bem. Como se chama? Chamo-me Carla Silva. Vou procurar na lista de convidados. Aqui está. Carla Silva, dois bilhetes. Vim sozinha. Não vou precisar do segundo bilhete. Então importa-se de dar o outro bilhete àqueles rapazes que estão junto à porta? Eles são três e só têm dois bilhetes. Está bem. Obrigada. Boa noite e boa peça. Boa noite. Obrigada. A Carla vai dar o segundo bilhete aos três rapazes. Boa noite. Tenho um bilhete a mais e a senhora da bilheteira pediu-me para vos dar. Boa noite. Obrigado. É muito simpático da sua parte. A peça é um sucesso e está esgotada. Sim, o Refugiado é um grupo muito bom. Vou apresentar-nos. Chamo-me Eduardo. Ele chama-se José e ele chama-se Jorge. Muito prazer, eu chamo-me Carla.